Na tarde de sexta-feira, por volta de 13 horas, servidores da Receita Federal de Foz do Iguaçu fizeram a apreensão de cocaína em um ônibus de linha, além da apreensão de um veículo carregado com mercadorias estrangeiras sem comprovação da regular importação. As ações ocorreram no posto fiscal Bom Jesus, em Medianeira, e fazem parte da Operação Fronteira Blindada. A primeira apreensão ocorreu quando os servidores abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, onde foram localizados 3.970 gramas de cocaína em uma mochila dentro do bagageiro do coletivo. Com base na lista de passageiros, foram identificadas duas pessoas como sendo proprietários da droga. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Medianeira juntamente com um entorpecente. Na sequência, os servidores abordaram um Fiesta com placas de Goiôirê, sendo constatada a existência de peças de vestuários ilegalmente trazidas do Paraguai. O valor estimado da apreensão é de R$18 mil. O condutor do veículo foi liberado no local. O veículo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal para contagem e valoração das mercadorias, bem como a lavratura dos respectivos autos de infração visando a aplicação da pena de perdimento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.